Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Aqui no ar, mais um Baú Sertanejo. Vem com a gente, é hora de recordar os grandes sucessos da nossa música sertaneja. E recordar é comigo mesmo, né? Com esse amigo de vocês, o Elbert Andrade. Olha, que nós preparamos aqui hoje uma sequência maravilhosa aqui de modas boas, né? Modas de qualidade pra você. Pra começar, vou trazer aqui, ó, Olhos Claros, um grande sucesso da voz aí do saudoso João Paulo. João Paulo e Daniel. Depois, vem lá de Piracicaba, Noite Maravilhosa, um dos grandes sucessos também de César e Paulinho. E ainda tem Leandro e Leonardo, lá de 91, hein? Paz na Cama. Esse é o Baú de quarta-feira que está começando agora. Já faz mais de 20 anos que eu fui preso e estou pagando por um crime que eu cometi. Olhos verdes com ternura me levaram à loucura e por isso estou aqui. Alguém vive lá de fora contando um minuto e hora pra me ter em liberdade. Esse alguém não sei porquê, não quer mais me ver sofrer e gosta de mim de verdade. Deus ouviu minhas preces e me atendeu, em graça e sabedoria a criança cresceu. Domingo no mesmo horário, um homem de olhos claros vem aqui me visitar. De gravata e barba feita, trazem sua face perfeita, esperança no olhar. Como se fosse um amigo, ele fica aqui comigo e me faz bem vê-lo ficar. Uma hora me olhando, com os olhos lacrimejando, diz que vai me libertar. Deus ouviu minhas preces e me atendeu. Graça e sabedoria, criança cresceu. Um dia no mesmo horário, o homem de olhos claros novamente apareceu. Disse: eu vim pra te buscar, você vai me acompanhar, sou advogado seu. Minha mãe já me contou que um dia você matou só porque amou demais. Eu sou aquela criança, seu filho, sua esperança, e vim te libertar, meu pai. Deus ouviu minhas preces e me atendeu, em graça e sabedoria, criança cresceu. Hoje estou em liberdade, mas confesso, na verdade, ainda continuo preso. Nas lembranças do passado ainda estou acorrentado e aprisionado pelo medo. O homem de olhos claros que com pensamentos raros me tirou desta prisão. Tinha nos olhos um brilho, esse homem é o filho que eu pedi em oração. Deus ouviu minhas preces e me atendeu. Graça e sabedoria, criança cresceu. Deus ouviu minhas preces e me atendeu. Em graça e sabedoria, criança cresceu. Deus ouviu minhas preces e me atendeu. Em graça e sabedoria, criança cresceu. Deus ouviu minhas preces. As melhores. Baú Sertanejo. Música.

Roberto de Paulinho, Mel e Morango, As Marcianas, Vou Te Amarrar na Minha Cama, Leandro e Leonardo, 1991, Paz na Cama, Noite Maravilhosa, César de Paulinho, Ainda Ouvimos, Olhos Claros, João Paulo e Daniel. Quarta-feira, meio de semana, a sua programação é aqui. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Tá chegando mais um bloco do nosso baú. Vamos lá, trazendo mais músicas pra você, amigo ouvinte, né? Você do outro lado agora, ó, vamos trazer aqui o Jander e Jandel, né? Onde você está? Depois tem Dose Dupla com Mato Grosso e Matias. Aguenta aí, ó, só tem moda boa hoje, hein? Vale a pena ficar ligado. Sem sono, feito um cão sem dono, sozinho na rua, bebendo de bar em bar, lembranças soltas no ar, saudade continua. Aonde anda você? Me diz onde foi parar aquele amor que era meu, meu corpo que ainda é seu. Não deixei ninguém tocar aquele amor que era meu, meu corpo que ainda é seu. Não deixei ninguém tocar. Aonde você está? Cê bagunçou minha vida. Cansei de te procurar que eu fui parar, vem curar essa ferida, cuida do meu coração, vem mostrar pra solidão a porta da saída, cuida do meu coração, vem mostrar pra solidão a porta da saída. Você me diz onde foi parar aquele amor que era meu, meu corpo que ainda é seu. Não deixei ninguém tocar aquele amor que era meu, meu corpo que ainda é seu. Não deixei ninguém tocar. Aonde você está? Cê bagunçou minha vida. Cansei de te procurar por uma estrada perdida. Aonde é que eu fui parar? Vem curar essa ferida. Cuida do meu coração. Vem mostrar pra solidão a porta da saída. Cuida do meu coração. Vem mostrar pra solidão a porta da saída. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Música. pensando em você, que escrevi a primeira poesia. Chorei de alegria, com medo de ser feliz. Foi pensando em você que aprendi a brincar de pecado e ficar do teu lado. Foi tudo que eu sempre quis. Foi pensando em você que eu pensei mais em mim e assim descobri meus segredos. Te amando me conheci. Foi pensando em você que encontrei o sorriso mais triste daquele que insiste em sorrir pra quem não me quis. Foi pensando em você que aprendi a fingir que não via, não ouvindo a Deus que dizia que passava da hora do fim. Foi pensando em você que engoli o orgulho que eu tinha na ilusão que você era minha. Era eu que mentia pra mim. Pensando em você, que eu pensei mais em mim e assim descobri meus segredos. Te amando me conheci. Foi pensando em você que encontrei o sorriso mais triste daquele que insiste em sorrir pra quem não me quis. Foi pensando em você que aprendi a fingir que não via, não ouvindo a Deus que dizia que passava da hora do fim. Foi pensando em você que engoli o orgulho que eu tinha na ilusão que você era minha. Era eu que mentia pra mim. Pensando em você, que aprendi a fingir que não via, não ouvindo a Deus que dizia que passava da hora do fim. Foi pensando em você que engoli o orgulho que eu tinha na ilusão que você era minha. Era eu que mentia pra mim. Baú Sertaneja. Três paixão na minha vida, confesso, é bom demais. A primeira é minha mãe que me pôs no mundo de paz. A segunda é minha esposa que eu amo de verdade. A terceira é meu troféu, tachada de cascavel. Sogra é felicidade. Eu tô na boca da sogra, a ela dou parabéns. Sua filha especial adora minha mãe também. Eu tô na boca da sogra, feliz a todo momento. Se não existisse sogra, não teria casamento. Minha sogra diz que eu sou igual um filho pra ela. A minha mãe também gosta da nora que eu dei pra ela. Sogra é segunda mãe, falar mal não falo não. Minha esposa, mãe, sogra, vocês têm amor de sobra dentro do meu coração. Eu tô na boca da sogra, a ela dou parabéns. Sua filha especial adora minha mãe também. Eu tô na boca da sogra, feliz a todo momento. Se não existisse sogra, não teria casamento. Tem muito casal no mundo que da sogra fala mal. Com ela perde o respeito e na coitada mete o pau. Eu conheço gente assim, mas não vou dizer o nome. Tem nora e genro malvado, não deviam ter casado. Não vale o feijão que come. Eu tô na boca da sogra, a ela dou parabéns. Sua filha especial adora minha mãe também. Eu tô na boca da sogra, feliz a todo momento. Se não existisse sogra, não teria casamento. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Poesia não se vende, então não fale em dinheiro. Não sei se cantar é sina e nem de quem sou herdeiro, mas meu destino é cantar, fazer poesia simplória, semelhante aos passarinhos. Só cantar é minha glória. Não sei quem foi o poeta que com um nó na garganta disse um dia apaixonado: quem canta seu mal espanta. Vivo distante da fama, nem preciso muito dela. Simples como a flor do campo, eu levo essa vida tão bela. Cantando coisas tão simples, tento fazer minha história, sentimentos e paixões povoam minha memória, mas nenhum deles consegue me roubar a alegria. Se alguma mágoa me amola, eu transformo em cantoria. Não sei quem foi o poeta que com o nó na garganta disse um dia apaixonado: quem canta seu mal espanta. Vivo distante da fama, nem preciso muito dela. Simples como a flor do campo, eu levo essa vida tão bela. Todo dia peço a Deus que me permita seguir, levando ao meu semelhante a vontade de sorrir. E se não for pedir demais, deixe que eu morra cantando. Quero despedir sorrindo, porque já nasci chorando. Não sei quem foi o poeta que com o nó na garganta disse um dia apaixonado: quem canta seu mal espanta. Vivo distante da fama, nem preciso muito dela. Simples como a flor do campo, eu levo essa vida tão bela. Dose dupla com Matheus e Matias, poesia não se vende, e ainda foi pensando em você. Jander e Jandel, lá de 2006, onde você está? Daqui a pouquinho tem de Paulo e Paulino. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Sertanejo está de volta. Na sua rádio preferida, só as melhores canções vão tocando aqui na sua rádio preferida com o nosso Baú Sertanejo. Agora tem de Paulo e Paulino, Hoje Eu Não Posso Ir, então não vai, né? Ainda Espero Você, a canção de Adalberto Adriano, depois vem aí René Ronaldo, Caminhão. Aguenta aí, porque ó, tá demais o programa, vale a pena ficar ligado. Pessoal lá em casa, que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa, eu vou ficar por aqui. Avise o pessoal lá em casa, que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa, eu vou ficar por aqui. Quanta menina bonita eu vejo aqui do meu lado. Nesta noite ninguém dorme, todo mundo acordado. Na hora da despedida, aí que a menina chora. Nos meus braços vai dizendo: meu amor, não vai embora. Pessoal lá em casa, que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa, eu vou ficar por aqui. Avise o pessoal lá em casa, que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa, eu vou ficar por aqui. Tendo amor e saúde, da vida eu não reclamo. Eu amo a vida que levo, e levo a vida que amo. Ganhei o ouro do sol, ganhei a prata da lua. Estou ganhando amor de quem mora nesta rua. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa, eu vou ficar por aqui. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa, eu vou ficar por aqui. Gostei muito desta casa, eu vou. Você Você e as melhores. Baú Sertanejo. Foi embora, dizendo que tudo entre nós acabou. O meu coração machucado vive sufocado sem o seu amor. Viajo com o pensamento, buscando momentos que a gente viveu. Lembro a felicidade que você me deu. Ainda espero você. Quem ama consegue esperar, mas é tão difícil viver com essa falta que você me faz. O tempo passou como o vento, esse amor imenso nunca vai passar. A força da saudade sua ainda continua a me torturar. A minha razão de viver é por acreditar que um dia você. Esqueço que houve, resolva vir me procurar. Ainda espero você. Você me faz, com essa falta que você me faz. Baú Sertanejo. Que pra mim parece até uma canção. Cada vez que piso no acelerador, e assim eu passo o tempo a viajar, leste, oeste, norte ou sul, qualquer lugar. Sol e chuva, dia e noite é sempre igual. Não importa o meu destino, eu vou seguir. Toda vez que uma viagem tem final, sempre existe outra viagem a cumprir. Minha vida é a estrada, é o caminhão. Um é corpo e o outro é coração. Quantas vezes de saudade eu já chorei, quando a negra solidão vem me abraçar. Para um bom caminhoneiro sempre tem um alguém que não se cansa de esperar. E assim eu ponho asas no motor, vou depressa pra encontrar o meu amor. Sertaneja. Sertaneja. Abre a porteira que eu quero voar. Sou dessa raça de bota e chapéu. Sou cavaleiro singrando no ar. Meu sonho alado entre o chão e o céu. Pra quem nasceu pra ser. tão jovens são os filhos de quem um dia também foi herói. E a vida do rodeio são sempre esses meninos cowboys. Abre a porteira que eu quero voar sobre essa raça de bota e chapéu. Sou cavaleiro singrando no ar, meu sonho alado entre o chão e o céu. Abre a porteira que eu quero voar sobre essa raça de bota e chapéu. Sou cavaleiro singrando no ar, meu sonho alado entre o chão e o céu. Jaine, esses meninos cowboys. Chico Rei Paraná, volume 10, Pedaço da Minha Vida. René Ronaldo, Caminhão. Ainda do Alberto e Adriano, Ainda Espero Por Você. Canção bonita também nós tivemos, do de Paulo e Paulino. Destacando aqui a música Hoje Eu Não Posso Ir. Grande sucesso também com o de Paulo e Paulino. Daqui a pouquinho, após o intervalo, tem muito mais músicas aqui no Baú Sertanejo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Na sua rádio preferida, Baú Sertanejo, as melhores músicas tocam por aqui. Agora tem Ellison e Hudson na moda do Brasil. Essa aqui foi lançada em 2007, né? A canção que é uma regravação aqui, ó, Bobeou a Gente Pimba. Depois tem Zezé de Camargo e Luciano, Vai Embora. Bobeou a gente pimba, bobeou a gente pimba. Todo dia acontece, anoitece ou amanhece, bobeou a gente pimba, bobeou a gente pimba, bobeou a gente pimba. É na sala ou na cozinha, todo dia tem pecinha, bobeou a gente pimba. Sempre fui tão controlado, apesar de ocupado, não faltava em compromisso. Hoje eu vivo enrolado, ando tão desanimado e faltando do serviço. Eu estou desconfiado e tomei café coado, preparado com feitiço. Ela me dá um abraço, nem me lembro do cansaço, qualquer dia eu morro disso. Bobeou a gente pimba, bobeou a gente pimba. Todo dia acontece, anoitece ou amanhece, bobeou a gente pimba. Festinha, bobeou a gente pimba. Lá em casa é assim, ó, bobeou a gente pimba. Meus amigos estão dizendo que eu vou acabar morrendo de um mal que não tem cura. Mas eu tomo catuaba com um ovo de codorna, mocotó e rapadura. Bateria carregada, eu cumpro minha jornada e desmaio no sofá. Quando é de madrugada, minha terceira amada volta pra me carinhar. Bobeou, gente pimba, bobeou, gente pimba. Todo dia acontece, anoitece ou amanhece, bobeou, gente pimba. criou a gente pimba. É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha. Bobeou a gente pimba. É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha. Bobeou a gente pimba. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Vai embora. Eu tranco de uma vez meu coração. Eu brigo outra vez com a solidão. Mas vai embora. Sozinho aqui comigo eu sei que vou brigar, chorar, sofrer, morrer de amor. Mas vai embora. Eu sei vai ser difícil. Te abraçar depois você sumir. Mas não vou impedir. Você tem que sair da minha vida. Vai, vai, sem medo de nada. Deixa que a saudade, minha infelicidade, desespero sem fim. Meu amor, a paixão, um pedaço de mim. Sozinho aqui comigo eu sei que vou ficar, chorar, sofrer, morrer de amor. Mas vai embora. Eu sei vai ser difícil resistir. Te abraçar depois você sumir. Mas não vou impedir. Você tem que sair da minha vida. Vai, vai, sem medo de nada. Deixa que a saudade, minha infelicidade, desespero sem fim. Vai, vai viver sua vida. Leva meu coração, meu amor, a paixão, um pedaço de mim. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Me judia tanto. Por que não acaba comigo logo de uma vez? Quando vai o dia, quando vem a noite, é mais um tormento. Se deito não durmo, e se durmo sonho o meu sofrimento. Senhor, será?

Dori Sampaio, Vestido de Seda. Fechamos aqui mais um bloco. Também tivemos Direito de Chorar, Milionário e José Rico, Zezé de Camargo e Luciano, Vai Embora. A música Bobeou, A Gente Pimba, regravação na voz aqui do Edson Hudson. Foi mais uma também que nós conferimos aqui na sua programação. Daqui a pouquinho tem Leonardo e Eduardo Costa. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Esse é o programa Baú Sertanejo. As melhores músicas tocam na sua rádio preferida. Tá chegando agora Leonardo Eduardo Costa. Na hora do adeus, depois tem a Thaíde Alexandre. Liguei pra dizer que te amo. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou. Ao ver chegar o fim, tentou me seduzir, chorando me agarrou, seu corpo ofereceu, pediu e suplicou, e perguntou por quê. Eu disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais. Só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida. Coisas que você não fez, eu já chorei demais. Agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Obrigado, gente. Eduardo Costa e Leonardo ao vivo no cabaré. A galera da Sony Music aí, escravo. Um abraço pra você, toda a equipe, Serginho. Obrigado, gente. E perguntou por quê, mas eu não respondi. Só pra não te ofender, eu disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais. Só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida. Coisas que você não fez, eu já chorei demais. Agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Bem melhor. Na hora do adeus, você olhou pra mim. Você olhou. Ao ver chegar. Obrigado, gente, muito obrigado. Você. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Música.

chorei, você chorou. Minha proposta você aceitou. Amei demais, você abusou. Meu coração você maltratou. Tudo que fiz você zombou. Do que eu era nem sei quem sou. Vá pro inferno com seu amor. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Segurei, mas não tem jeito, tenho que falar. Eu demorei todo esse tempo pra te confessar. Eu sempre fui seu confidente, seu amigo, irmão. Mas confesso que essa amizade já virou paixão. Eu sei que você tem alguém está na sua vida. E sei também que não é certo paixão dividida. Desculpe se eu te magoar, mas hoje eu tenho que falar das coisas que eu fiz por te querer e por te amar. Desculpe se eu te magoar, mas hoje eu tenho que falar das coisas que eu fiz por te querer e por te amar. Fui eu que muitas vezes te acordei de madrugada. Pelo telefone eu não disse nada, simplesmente quis ouvir a sua voz. Fui eu que te mandei as flores sem assinatura. Eu vivi essa loucura. Eu sempre sonhei um grande amor pra nós. Te mandei as cartas sem o remetente. E quantas vezes demonstrei o quanto eu sou carente. Fui eu que mandei escrever seu nome no outdoor da praça, só pra te ver curiosa quando você passa. Fui eu que mandei escrever seu nome no outdoor da praça, só pra te ver curiosa quando você passa. Fui eu que muitas vezes te acordei de madrugada. Pelo telefone eu não disse nada, simplesmente quis ouvir a sua voz. Fui eu que te mandei as flores sem assinatura. Eu vivi essa loucura. Eu sempre sonhei um grande amor pra nós. Fui eu que muitas vezes te acordei de madrugada. Pelo telefone eu não disse nada, simplesmente quis ouvir a sua voz. Fui eu que te mandei as flores sem assinatura. Quanto tempo eu vivi essa loucura. Eu sempre sonhei um grande amor pra nós. Eu segurei, mas não tem jeito, tenho que falar. As melhores, Baú Sertanejo. Todas as manhãs quando eu acordo, eu me lembro de você. Todos os momentos do meu dia, não consigo te esquecer. Diga, meu amor, o que é que eu faço pra não me lembrar do seu abraço? Eu preciso te esquecer. Entro no meu carro e ligo o rádio e uma canção me traz você. Tudo que eu vejo de bonito se parece com você. Diga, meu amor, o que é que eu faço? Eu preciso arrebentar de vez os laços que me prendem a você. Chuva fina no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão. E a chuva no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão. Sempre nos lugares onde vou, alguém pergunta de você. Bonito, Zezé! Paro num sinal e olho a rua, na esperança de te ver. Diga, meu amor, o que é que eu faço? Tudo faz lembrar você por onde eu passo. E eu preciso te esquecer. Chuva fina no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão. E a chuva no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, a chuva no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão. E a chuva no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão. Zezé de Camargo e Luciano, fechou mais um bloco. Todas as manhãs, ainda César e Paulinho, fui eu. Também tivemos o Chitãozinho, mais o Chororó, Vá Pro Inferno com Seu Amor. Liguei pra dizer que te amo, a Taíde Alexandre, ainda Leonardo Eduardo Costa. Na Hora do Adeus foi mais uma também que nós conferimos. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O Sertanejo está de volta. De volta em mais um bloco. Tá chegando agora as últimas de hoje. Tá pintando mais um modão. Tem sucesso na voz aqui, ó, de Rio Negro e Solimões. Pra começar o bloco, depois tem César Belotti e Fabiano. Meu pensamento ainda voa quando em outra pessoa pessoa, sinto seu perfume. Minha vida, na verdade, solidão e saudade, hoje se resume. A paixão ainda me consome quando seu lindo nome ouço alguém dizer. Já não sei mais o que faço, em todo lugar que passo tem um pouco de você. Estou sofrendo demais, está difícil viver. A minha vida está vazia, está faltando alegria, está faltando você. Estou sofrendo demais, está difícil viver. Minha vida está vazia, está faltando alegria, está faltando você. Meu pensamento ainda pessoa, sinto seu perfume. Minha vida, na verdade, solidão e saudade, hoje se resume. A paixão ainda me consome quando seu lindo nome ouço alguém dizer. Já não sei mais o que faço, em todo lugar que passo tem um pouco de você. Estou sofrendo demais, está difícil viver. A minha vida está vazia, está faltando alegria, está faltando você. Estou sofrendo demais, está difícil viver. A minha vida está vazia, está faltando alegria, está faltando você. Sofrendo demais, está difícil viver. A minha vida está vazia, está faltando alegria, está faltando você. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Sei o que é canseira, trabalho a semana inteira só pensando na mineira, dona do meu coração. Saudade chega e judia pra fugir dessa agonia. Já conheço a Fernão Dias igual a palma da mão. O amor explodiu no peito, dominou este sujeito. Agora não tem mais jeito, apaixonei nessa menina. São dois brilhantes, estuda em Belo Horizonte, mas é de Patos de Minas. O que é que há, minha gente? O que é que há? Já estou na perda, um dia estou na BH. Apaixonado, eu viajo a noite inteira, quero chuva e serração, pra beber minha paixão. Trabalho a semana inteira só pensando na mineira, dona do meu coração. Saudade chega e judia pra fugir dessa agonia. Já conheço a Fernão Dias igual a palma da mão. O amor explodiu no peito, dominou este sujeito. Agora não tem mais jeito, apaixonei nesta menina. Seus olhos são

última de hoje, milionário José Rico, Pão de Mel, Chico Rei Paraná, Se a Casa Cair. Também nós conferimos aqui na sua rádio, César Menotti, Fabiano, Paixão Mineira, Rio Negro, Solimões, lá de 1989, Está Faltando Você. Olha, gente, um forte abraço aqui do amigo Elbert Andrade. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta com mais um Baú Sertanejo. Um abraço a todos e até lá! Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.